sorriso e você me dá oi. Oi. Com R eu termino essa rima e agora já foi. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Te digo a palavra ok. Ok. Com R eu procuro respostas do coração.